Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pelas mídias sociais e também pela imprensa, minha cordial saudação. É de conhecimento de todos os senhores desse plenário, de todas essas senhoras, assim como de uma boa parte da população que acompanha os trabalhos legislativos, que esse vereador, desde o início desse mandato, vem apresentando o descontrole financeiro do município de Taquara em relação à administração pública, à administração do prefeito Tito. Desde o início desse mandato, esse vereador vem combatendo fortemente indícios de corrupção. Esse vereador vem denunciando fortemente ações de improbidade administrativa. Esse vereador vem trabalhando fortemente pelos princípios da moralidade e pela transparência pública. E esse vereador, muitas vezes, entrou em choque pesado, em combate direto e frontal, inclusive com essa casa, com colegas vereadores, pautando aquilo que é de essencial no trabalho de um vereador, que é a fiscalização e a transparência, e que é o trabalho legislativo. Depois, junto, tão importante quanto, mas na sequência, a representatividade. E esse vereador sempre deixou muito claro, representatividade, essa casa é 10, ela se faz presente na vida das pessoas, mas representatividade não garante a saúde das pessoas. Representatividade, e muitas vezes, permite o quê? O transporte do eleitor para um hospital, seja em Taquara ou mesmo em outra cidade. Mas as pessoas precisam muito mais do que isso. O trabalho legislativo, ele passa muito mais longe do que isso. E daí, essa semana, depois de algumas análises feitas por cidadãos taquarenses, vem a público aquilo que esse vereador já vem falando desde o início desse mandato, que é o descontrole financeiro. Nós entramos com essa administração com uma dívida consolidada de pouco mais de 7 milhões de reais. E nós estamos, até o final de 2017, com uma dívida consolidada de 41 milhões e 810 mil reais. 458% de aumento e incremento da dívida. Aí alguns vão dizer, mas foi a crise econômica, justificativa sempre utilizada dentro dessa casa. E daí eu digo para os senhores que essa casa assumiu em 2012 um orçamento de 87 milhões de reais. E encerrou em 2019 com um orçamento de 132 milhões e 665 mil reais. Um aumento de 52%. É óbvio que as coisas vão falhar e vão acontecer de forma completamente equivocada. E quando a gente fala nessa dívida de 41 milhões e 800 mil reais, nós nem estamos falando na dívida com a RPPS, que ela está parcelada. E daí eu quero aqui dar o destaque e chamar a atenção dos senhores e das senhoras para a gravidade do momento no qual nós estamos vivendo. Em 2015, a dívida do município, ela era de 16 milhões 364 mil reais. Ela encerrou 2015 com esse número. 2016, ano de eleição municipal. O que fez o prefeito Tito, juntamente com a sua bancada, com os vereadores da sua base, para garantir a reeleição, aumentou a dívida de 2015 para 2016 de 16 milhões de reais para mais de 34 milhões de reais. Foram mais de 50% em um único ano. Para quê? Para disputar poder, para ter o poder, poder pelo poder. Onde estão as pessoas? Onde está a saúde das pessoas? Onde está a preocupação com a economia, da geração de emprego e renda? Onde está a preocupação em devolver a dignidade para aquelas pessoas que moram no interior e precisam de estradas para circular e para deslocar aquilo que produzem no interior? É triste. Eu encerro, presidente. É triste. Mas é essa a realidade. E daí, nenhum vereador vai me convencer de que essa casa precisa se sustentar apenas na representatividade. A representatividade é muito pouco para entregar para o nosso povo e para as pessoas. Uma boa semana a todos e a todas.